ti. Desse jeito cê me deixa louca, tomando coragem pra beijar sua boca. Mesmo que cê não saiba, sou eu, não tem outra pra mudar sua vida assim, só eu, louca. Desse jeito cê me deixa louca, tomando coragem pra beijar sua boca. Mesmo que cê não saiba, sou eu, não tem outra pra mudar sua vida assim, só eu. Hoje ele acordou e assoviou, a flora acordou e te respondeu. Quando ele queria um beijo era, quando ela respondia era tipo you. Ele dizia tô te querendo, ela dizia já tô descendo. Ele dizia então vem correndo, ela dizia é isso mesmo. Me levou pra passear depois e fez com que esse amor crescesse tanto em mim. Me levou pra um lugar onde quando um amor começa jamais haverá um fim. Dominou meu coração de uma forma tão sutil, mas eu não consegui dormir. Do meu peitinho querendo, meu chamego já não tinha por que se esconder assim. Desse jeito cê me deixa louca, tomando coragem pra beijar sua boca. Mesmo que cê não saiba, sou eu, não tem outra pra mudar sua vida assim, só eu, louca. Desse jeito cê me deixa louca, desse jeito cê me deixa louca, tomando coragem pra beijar sua boca. Mesmo que cê não saiba, sou eu, não tem outra pra mudar sua vida assim, só eu. Maluco vai quer, tipo é pra se manter de pé. Sua coroa tá ali, sabe qual que é. Jogada na calçada, calça rasgada. Muito louca de cachaça, chamam de vaca. Está sem chance, está sem nada. Vadia velha com um filho, jogada as traças. Mais que nada, a rua abraça. Tá crescendo cisco menino, desafortunado do gueto vai vendo. Ele quis ir pra escola, mas a sua história vai, já era. E soube que criança de pé no chão, realidade do mundão, é uma lição ainda a ser estudada. É uma missão que já foi abortada. Cada vitrine inventa moda. TV ligada, Cisco só vê bosta. Meio dia, olha, hora da boia. A McDonald's na tela, a saco de cola. Corre sempre mais, vai o Super Sonic. A polícia atrás para o game over. Moleque de atitude, liga a poli. Às vezes perde a cabeça, a vida do crime. Tá no jogo, é pra jogar, tudo aqui é embaçado. Sobreviver na selva tem que ser é de aço. Selva tem que ser é de aço. Ele tem jogo de cintura, bola. Só na maconha, craque da rua. Às vezes dá rolê na quadra do cemitério. Chora a morte do seu mano, muito desgosto. Covardia do caralho, tiro no coco. Cor de olho diferente, bagulho roxo. Muita gente vai dizer que eu tô ficando louco. Um 5-7 no farol, é só o troco. É só o troco. Narrado Êxodos, o melhor da Black Music. Cisco, o melhor da Black Music. Cisco, o melhor da Black Cisco, o melhor da Black. cabeça no céu. Ele limpa o para-brisa e sonha com Papai Noel. Farol amarela, viaja na ideia, na meia pendurada na janela. Um real, dois real, uma pena coab. A missa do galo, a benção do padre. Realidade na verdade bem diferente. Pagão, do nariz de ranho verde, 15 anos de idade, lembro da teteia. Vendedora de prazeres, menina mais velha, que com ela teve seu primeiro atrito. Umbigo com umbigo, sussurros e gemidos. Menino quase homem, overdose de pobreza. Quadrilátero na mira de polícia besta. Várias estrelas, um brilho a mais no céu. Sobreviver, vender mais um papel. Admirar o sol, viver mais um dia. Primeiro mandamento, se liga Cisco. Sonhar com o futuro, aqui é isso. Um prato de comida, um cachimbo. Meninos e meninas, tipo objeto. Maníaco do centro, sexo. Mão naquilo, olha, aquilo cuidado, dentro. HIV na veia escorrendo. O tempo passa, a vida continua. Se escutar na rua, cavando a sepultura. Na busca louca de um trocado. Praça da República, me chefo de viado. Fico pensando no valor do aborto. Viver assim pra mim é já tá morto. O desespero agora vai além. Rejeitado e na cadeia aos 16. O desespero agora vai além. Rejeitado e na cadeia aos 16. O desespero agora vai além. Rejeitado e na cadeia aos 16. O desespero agora vai além. Rejeitado e na cadeia aos 16. O desespero agora vai além. Rejeitado e na cadeia aos 16. Diferente do cu que tem dinheiro, queima índio, tira onda e fode o Brasil inteiro. Depois do enquadro, pense bem, seu moço. 157 no farol, é só o troco. O avesso do contrário, universo paralelo, um presente inusitado, raro. Meu nome é Diogo, agradeço de fato o direito à palavra, poder musicado. Então, pra começar, obrigado. Tô triste pro Cisco, ele não tá sozinho. Tem um monte na rua, entre a cruz e a espada, rosa e um espinho. Então me cala e ouço. Um minuto, um segundo e mais um pouco. É só o troco. Preso na marginal, movido de sentimento. O som do Rosana falou pro universo. Ofereço a Zona Sul, pense em todo o sucesso. Santa Clara clareou um clássico do Jorge Ben. O som mexeu na alma e isso me faz bem. A música guia, eu marco o passo. Na mesma sintonia, não sai do compasso. E vagabundo quer luxo, de golfão na marginal. Hidropônio na mente, os bicos sujos passa mal. Tá indo batatão, uns preto muito louco. Na bola de meia, função e mais um pouco. Enquanto a cor da pele for mais importante, no mundo haverá sofrimento constante. E a infelidão que tá se passando. Serra destacado, ele não cola com os quadros. Tá perdido no tempo, jornada sofrida. O sol brilha pra todos nessa vida bandida. Não, nós tá lado a lado e junto dos fortes. Três pretos numa nave, só faltou um malote. Sentido a cidade, simboliza a liberdade. Comemoração aí da nossa amizade. Conjumina com o tempo, um monte de mulher. Eu fico tranquilo e elas querem suflé. No que eu dou a carta comparado ao checkmate. Jogar pra ganhar, não importa o combate. Família Rosana, perfeita sintonia. Chega todo mundo na fé, sem simpatia. O ar do vagabundo é um dom marginal. A cadência da matina num tom sensacional. Vejo o pôr do sol do morro na quebrada. Faço a oração. coração, sem ela não sou nada. O desequilibrado não pesa na balança. Ande esperto desde a sua infância. Eu falo no meu som e vou mais além. Saúde e vida não tem pra ninguém. Não importa onde vou, só sei que vou chegar. O limite é o extremo, almejo alcançar. Não importa onde vou, só sei que vou chegar. O limite é o extremo, almejo alcançar. Não importa onde vou, só sei que vou chegar. O limite é o extremo, almejo alcançar. Não importa onde vou, só sei que vou chegar. O limite é o extremo, almejo alcançar. Não importa onde vou, só sei que vou chegar. O limite é o extremo, almejo alcançar. Mas é a vida de muitos na zona norte, na zona sul, na zona oeste e na nossa zona leste. Esta é a vida de muitos em São Mateus. Naquela goma era problema, mas o chefe de família mantinha Deus como força suprema. Deus como força suprema, o seu único lema. Dois pivetes, frutos de um casamento bem sucedido, mas financeiramente todo fudido. Sem emprego, rouba que nada, e aê, camarada. Essa vida não vai me pregar essa cartada. De manhã um bico aqui e outro ali. É assim que vai levando sem desistir. É assim que vai levando sem desistir. Seus pivetes, os dois, criados na rua. Fazer o que é o destino, com o dedo na cara dura. E o maior com apenas 15 anos, sem o pai perceber, já está se adiantando. Lei da periferia, ó, quem diria. São muitos se fudendo a cada dia. O menor segue os passos do irmão mais velho. Esconde o seu calibre no forro do teto. Eu não quero me foder, não quero ver nada faltar em casa. Vou ver o meu pai se fuder sozinho por nossa causa. Lamento de mãe que vê coisa chegar diferentes em casa que os filhos faziam a coitada, a coitava. Medo de uma surra que houvesse confusos em casa, pois a lei era severa pelo pai. Desistindo diária, desistindo diária. Esta é a vida de muitos em São Mateus. Muita periferia. Me dá nojo, aqui amargo é o gosto. Revolta até o pescoço, igualdade tá no rosto. Sinto o gosto. Quebrada chora, se supera. Pano rasga, espelho trinca. Me vejo com quase 30, boa é Deus. Acredita. Não vou, me vejo com quase 30, boa é Deus. Acredita. Não vou mentir, dizer que não me envolvi. É difícil resistir. Tá aí meu mano William que não me deixa mentir. Certo de si. Ah, desse tipo de onde eu vim. Ser bom hoje é ruim, ruim por ruim. Bote em mim no começo do fim. O procedimento vai seguir, proceder daqui tá aí. Sou assim sempre afim, cada vez mais e mais de onde se sobressair. Ensinei, aprendi, apanhei e bati. Tava lá e vi, vivi, é verdade que quase ninguém por aí. Quebrada inteira sem nada, fisionomia deformada. Dá dó de ver a molecada programada pra matar ou morrer na balada. Não pega nada. Não é fácil conseguir, pra mim isso é tá aqui. Me sinto um pingo no i, faço parte daqui e daí. Senti Deus no coração, senti também por que não. Senti Deus no coração, senti também por que não. Tá de bobeira, tá em vão. Minha contribuição é ser sempre mais, irmão. Correr sem ser em vão. É impossível passar nessa vida sem sofrer arranhão. Refrão. Os loucos tem que estar onde tá os loucos. os loucos tem que estar, onde tá os loucos? Os loucos tem que estar, onde tá os loucos? Os loucos tem que estar, onde tá os loucos? Os loucos tem que estar, onde tá os loucos? Os loucos tem que estar, onde tá os loucos? Os loucos tem que estar, onde tá os loucos? Os loucos tem que estar, onde tá os loucos? Os loucos tem que estar, onde tá os loucos? Os loucos tem que estar, onde tá os loucos? Os loucos tem que estar, onde tá os loucos? Os loucos tem que estar, onde tá os loucos? Os loucos tem que estar, onde tá os loucos? Os loucos tem que estar, onde tá os loucos? Os loucos tem que estar onde tá os loucos. Os loucos tem que estar onde tá os loucos. Os loucos tem que estar onde tá os loucos. Os loucos tem que estar onde tá os loucos. Os loucos tem que estar onde tá os loucos. Os loucos tem que estar onde tá os loucos. Os loucos tem que estar onde tá os loucos. Os loucos tem que estar onde tá os loucos. Os loucos tem que estar onde tá os loucos. Os loucos tem que estar onde tá os loucos. Nem me fala de quem tem nome, né? Então já era. Grupo aí, nem me fala de quem tem nome, né? Esse grupo já era. Grupo aí, nem vira. Esse grupo aí acabou, mano. Não acredita, não acredita. Você não acredita então? Vem que vem aí, vem que tem. Guerreiro, aqui tem de monte também. Chega public, chega Marcão, Rubão, então Danilo aí chega também, irmão. Função e Lorde é nós, onde for. Afroex e Ped, tamo junto, firmou. Cleiton, Celso, Tony, ponta firme. Diretores de elite deste mesmo filme. Guiado por Deus, nós somos, moro? Deposito a confiança em nosso Senhor. Só deposito a confiança em nosso Senhor. Só porque oitavo anjo foi pouco pra você. Então me escuta aí, vai, procura entender. Pau, pau, eu tô aqui, tô firmão. É assim, se enganou, se achou que ia ver o meu fim. Bobinho você, né Zé? Assim não dá, essa corrente trutar. É ruim de quebrar a quadrilha aqui. Tem disposição, ação, tensão. Sangue no zóio, ladrão. Quer testar? Comprovar? Então pode chegar. A arma dos covardes, mano, é só falar. Irmão, chega mais, é tudo no seu nome. Rima por rima, tudo nos conformes. É só entrar em cena, engatilhar e disparar. Com vocês, BAD, de função pra somar. É nós na fita. Sou mais um elo da corrente, fundida, ferro e fogo. Um a mais que corre pelo certo nesse jogo. Um filho da guerrilha como foi Che Guevara. O que Deus uniu, o homem não separa. Como o sol e o calor, jardineiro e a flor. Nós e o rap, a canção e o amor. Só se for pra ser como deve ser. Os boy pagando pau e os pretos no poder. Vencer, chegar em algum lugar, ganhar o respeito. É de se espelhar, o sofrimento me ensinou. O certo e o errado, mó responsa. Não tô aqui por acaso. Sem goré-goré, perreco, não me ilude. Pra ser um dos nossos tem que ter atitude, lealdade, proceder. Saber respeitar, colar com os caras certos pra não desandar. Ultimamente ando vendo muitos donos da verdade. Muita arrogância, pouca humildade. Quem sou eu pra falar? Pra praça ser mal, mas pelo andar da carruagem é só um sonho, a união. Vou lutar até o fim. Tenho vários planos, só quem é sabe do que tô falando. Vocês vão ver, não jogo conversa fora. Então Afro-X, essa é a hora. É nós na fita. Os loucos vem comigo no refrão. É nós na fita. Os loucos vem comigo no refrão. É nós na fita. Os loucos vem comigo no refrão. Hoje eu sou ladrão. É nós na fita. Os loucos vem comigo no refrão. Hoje eu sou ladrão. É nós na fita. Os loucos vem comigo no refrão. Hoje eu sou ladrão. É nós na fita. Os loucos vem comigo no refrão. É nós na fita. Os loucos vem comigo no refrão. É nós novinha, ó, ô Renão Negro, eu tô de mal com o mundo. Terça-feira tarde, já fumei um ligeiro com os covardes. Eu só confio em mim, mas ninguém cê me entende. Fala gíria bem, até papagaio aprende. Vagabundo assalta banco usando o Deus site. Civil dá o bote usando o caminhão da Light. Presente de grego, né? Cavalo de troca. Tem tudo que brilha, é relíquia nem joia. Não lembra aquela fita lá? Oh, fala aí, já. O bico veio aí, mó cara de ladrão. Como é que é? Raça, calor do caralho. Cê sai, deixa eu fumar, passa a bola, arrumar. Meio confiado, né? É, eu percebi, pensei, ó, só quero a fruta seu homem. E despedi um canal, e vende isso e aquilo. Quem é, quem tem M pra vender, quero um quilo. Um quilo de queijo, cê conhece quem? Sei lá, sei não, hein? Eu sou novo também. Irmão, quando ele falou um quilo, eu deixo é o milho. A micha caiu, mas onde é que já se viu assim? Tá de piolhado. Não vai daqui ali, mó chavão nesses trajes. Choco luz escuro, bermuda e chinelo. Negão era polícia, irmão, mó castelo. Hoje eu sou ladrão, partido 5-7. As cachorras me amam, eu posso derrar. Hoje eu sou ladrão, partido 5-7. As cachorras me amam, eu posso derrar. Hoje eu sou ladrão, partido 5-7. As cachorras me amam, eu posso derrar. Hoje eu sou ladrão, artigo 107, as cachorras me amam, não se derrete. Hoje eu sou ladrão, artigo 107, as cachorras me amam, não se derrete. Hoje eu sou ladrão, artigo 107, eles abalam plano, sou herói dos pivetes. Hoje eu sou ladrão, artigo 107, as cachorras me amam, não se derrete. Hoje eu sou ladrão. Artigo 57, por isso é balocão, sou herói dos pivetes. Negou, isso é balocão, isso é balocão, isso é balocão, sou herói dos pivetes. Negou, São Paulo é selva, e eu conheço a fauna. Muita calma, ladrão, muita calma. Eu vejo os gansos descer e as cachorras subir. Os dois peidar pra ver quem guia o GTI. Mas também, né, Jão, sem fingir, sem dar pano. É boca de favela, ô, vou me convenhamos. Tiazinha trabalha 30 anos e anda a pé. Às vezes que aguenta de revolta, né? Que né, nada disso não, cê tá nessa. Revolta com o governo, não comigo, as conversas. Traidor, cobra cega, pensou, se a moda pega. Negou, eles te entrega, pro debate, aí sujou. De bolinho comprou, pode até ser que tem, sei lá. Qualquer lugar, vários tem celular. Não dá pra acreditar que aconteça, na hora do choque. Que um de nós troque uma cabeça, por incrível que pareça. Pode ser, ó meu. No dia de amanhã, quem sabe é Deus. Eu não sei, não vi, não sou. Morro cadeado, firmão. Deixa eu ir, quem não é visto, não é lembrado. Hoje eu sou ladrão, artigo 57. As cachorras me amam, meu pai se derrete. Hoje eu sou ladrão, artigo 57. Quando se abalam plano, sou herói dos pivete. Hoje eu sou ladrão, artigo 57. As cachorras me amam, meu pai se derrete. Hoje eu sou ladrão. Artigo 57, as cachorras me amam, meu pai se derrete. Hoje eu sou ladrão. Artigo 57, as cachorras me amam, meu pai se derrete. Hoje eu sou ladrão. Artigo 57, as cachorras me amam, meu pai se derrete. Hoje eu sou ladrão. Artigo 57, as cachorras me amam, meu pai se derrete. Hoje eu sou ladrão. Artigo 57, as cachorras me amam. Hoje eu sou ladrão. Artigo 57, as cachorras me amam. Cachorra, que ela é samba, ela é machos, mas ela é putis, cachorra, ela é Louis Vuitton, ela é chupadoreira, ela é Kingston, ela é barra funda, ela é bela vista, reflete no globo e no bem da pista, ela é. Ela é preta na colorada do cabelo, ela é uma hora e meia em frente ao espelho, ela é chorra. Ela é homem, ela é clara, é Nunes, é Dana Summer, é Rosa, é Sônia, ela é Tereza, ela é Ana, ela é Mora, ela é bem Brasil. Pizza na que eu posto, ela tem tristeza, balanço, subindo e rara beleza, ela é. Onde vai? Mulher elétrica, mulher elétrica, 3000 volts. Ela é frenética e hipnotizou. A velha me atraiu. Onde vai? Mulher elétrica, mulher elétrica. Desde a manhã ela é só suor. Ela flerta, ela causa, ela é bopeó. Ela é manta, na boa, é iorubá. Ela é vingativa, ela é de matar. Ela canta, ela chora, ela multa, ela compra, ela bebe, malandro paga. Ela é a festa na capa, uns 10 na fita e eu também. Se vai, vai, vem, vem. Hey DJ, toca Mary Jane. Que ela dança, ela rica, ela quer curtir. Quer beijar, quer amar, quer se divertir. Ela é zica na cena, ela é glamour. D-I-S-C-O. Ela é as 10 mais da Billboard. Ela é Capão Redondo, ela é Xerém. Ela é Black in Love, ela é Soul Train. Ela é poucas palavras, talvez já viveu, já sofreu, sistema na pele. S-A-N-Z-S-O-Z-O. Baixada Santista, B-C-O-Z-L. Podia me aproximar. Ela opera a festa, ela é que comanda. E a minha comanda quase preencheu. Mas ela vinha valendo. Entendeu? Contos de uma festa plena. Parece que é minha high-tech. Vai vendo o moleque, ela foi capaz de entrar no banheiro e não volta mais. Ela é. E sedução, muito atraente, jeitinho indecente, sutilmente faz ares de carente, mas ela é uma deusa iluminada, beleza inatingível nem pelo amanhecer. Os homens não são nada quando não quer perceber, com decote vê a vista, finge não ter nada a ver. Quando noite, a luz do dia se esconde, ela se sente feminina, felina, uma fera assassina. Se perfuma no espelho, põe batom, solta os cabelos, se olha os seios e corre pra janela. Seu olhar vai na rua, num brinde de madrugada, é uma simples moldura. A lua prateada me olhava tão bonita, me olhava tão singela, sei lá. Seu olhar vai na rua, num brinde à madrugada. É uma simples moldura, a lua prateada. Seu olhar vai na rua, num brinde à madrugada. É uma simples moldura, a lua prateada. Mas eu espero que você seja feliz com quem estiver, porque te quero, querida, de volta minha vida. São tantas cervejas e noites de papo pra lua que eu já nem sei, desisto de tê-la toda nua. Mentira, não desisto, ainda trago na lembrança o seu olhar de criança antes de você deitar. A noite que passamos, impossível não lembrar. Saudade vence o orgulho e um dia você vai voltar. Se o nome é Ana Clara ou Cristina, não importa, ela é demais. Seus contornos sensuais não saem da minha retina. Ô feminina, felina, me traga os lábios lindos seus, me torna um deus do desejo e da quimera. Me morde na orelha, me arranha como fera. És bela, és feminina, menina, felina, fera assassina. Eu insisto, ela é divina, ela é gostosíssima, gostosíssima. Seu olhar vai na rua, num brinde à madrugada. É uma simples moldura, a lua prateada. Seu olhar vai na rua, num brinde à madrugada. É uma simples moldura, a lua prateada. Seu olhar, seu olhar, seu olhar, seu olhar. salve a todas as mães. Paz, uma simples loucura, muito a amor, lua prateada. Mãe, pra senhora ainda sou uma criança, inocente no seu colo, brincando de balança. O 973, essa é a data. O 975, meu irmão atraca. Corre, corre, as pressas, hospital São Bernardo. Dona Cegonha festejou mais um parto. 10 de novembro, nascimento de um guerreiro. Mais um Muhammad Ali brasileiro. Primeiro neto de meu vô e minha avó. Primogênito do casal, o xodó. Minha mãe, ó, felicíssima com a surpresa. Meu pai, chapô, bem louco de cerveja. Na alegria, na tristeza, sempre lado a lado, com carinho ensinou meus primeiros passos. Mais uma guerreira de pele escura, sofredora. Tenho muito orgulho de minha coroa, sua garra, seu jeito simples de ser. Essas qualidades são exemplo pra viver. Seus conselhos foram forças pra nunca desistir. Muito obrigado por você existir. Era mó barato, mó saudade desse tempo. Vira e mexe esses momentos. Vem no pensamento, eu tenho fé. Tudo que é bom recomeça. Eu acredito na frase do poeta. Já sou homem, cê me vira. Me recordo com carinho, vendo as fotografias. Nossa saudade era feliz e não sabia. Nos campinhos eu corria sem cansar atrás da bola. Nota 10 nas ruas, 5 na escola. Ela não queria ver a gente se envolver, pra mais tarde ela não sofrer. Queria ver a gente firmando uma boa. Eu tô ligado, são os votos da coroa. Seu sonho sempre foi ver a gente formado. Quem sabe engenheiro, se põe advogado. 12 de outubro, dia das crianças. Me lembro bem, são várias lembranças. Era mó barato, mó saudade desse tempo. Vira e mexe esses momentos. Vem no pensamento, eu tenho fé. Tudo que é bom recomeça. Eu acredito na frase do poeta. Senti saudades, resolvi te escrever. Espero que esta carta te encontre numa legal, com saúde, harmonia e tal. Eu tô por aqui, na fé, na paz, na correria, adiantos e mais. Quase 2 anos que a gente não se vê.

Pay me what you want it. Don't act like you forgot. Bitch, but I have my money. Esqueceu. Bitch, but I have my money. Dizia me amar. Pay me what you want it. Me amar, esqueceu depois que vim pra cá.